Hotel Juliette Serra, decolado aos 1901, prossegue no terceiro corredor Axé, Anchale Controle, 1208. 1208, obrigado, bom trabalho, até a volta. Boa tarde, o helicóptero Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, decolado, 0145, transporte. Hotel Juliette Serra Ciente, 045, mantém-se visual na escuta do controle, destino Manati. Afirmo. Reporte livrando a CTR, Serra. Reportará livrando a CTR. Zoom 6918, reautorizado para 3 mil pés, altímetro 1093. 3 mil pés, altímetro 1093, zoom 6918. Pista para 4 mil pés, ajuste chama 013, azul 2789. 2789 para 4 mil, 0093. Para o destino 223, Nova Passarena. Passarena 2231, desça para o 050. 050, 2231. Puxa, 6314, copia? Pode prosseguir. Para Petrolina, autorizado, via Terzolô 20, nível 340. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda, Momo, transição, Denim. Transponder 5151, controle 120, decimal 8. Puxa, né, 6314, Petrolina aprovada, 340, decola da 10. Esquerda, Momo, Lenin, vai interceptar o Zulu 20, controle de site 208, transponder 5151. P3-4, proteja a transição Lenin. Afirmo, Momo, transição Lenin. Correto, chama pronto no gate 62, M3-4. Camarada. Estabilizado o localizador, o Serra das Andevedas. Completa final, torre 1895, bom pouso. Certo. Serrador de Papa Romeu, Serra Novembro Vito. Papa Romeu, Serra Novembro Vito, ajuste no 013. É, aguardo inscrições para pouso, pista no 0, Serra Novembro Vito. Afirmativo, a Serra pouso na 7, ok? Você está passando Duna, está passando Simbra, cancela e consegue usar na 7. 7, Serra Novembro Vito, cancelado agora o 06. Base para a direita, reporte na curta final, Serra Novembro Vito. Novembro Vito. Azul 2789, controle Salvador. Azul 2789. Confirma como recebe o controle? Abre claro, 2789. É, o controle chamou três vezes o Azul 2789 sem nenhum contato. Ah, me desculpe, madame, estava fazendo briefing aqui. Desculpa pela falta de atenção. Gente, desça para 4 mil pés com 2109, é o número 3 na aproximação. Para 4000 com 2109. Azul 4118, Recife 1288, alterna 1260, bom voo. 288 e 260, azul 4118. Frequência livre, nenhum tráfego reportado, veio conhecimento do controle. Azul 69-18, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, e Celivre LS reporta localizador. 2.000 pés, ajuste no 013, azul 69-18. Pre 2231 no voo direto Duna, descendo sem restrição para 3.000 pés, mantendo 240 mais. Direto Duna, 2231 sem restrição, descendo para 3.000, high speed. Serra November Vito, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 97, vento 160 graus, meia dúzia de nós. November Vito. Azul 2789, subjetor para sequenciamento, direita voando a proa 230, limite para localizador. Direita 230, limite para localizador. Hotel Juliette Serra, reporta 20 milhas de Salvador. Juliette, Yankee, Kilo, prossiga. Confirma o horário do plano. Estou no 70 graus, meia dúzia de nós. Tá, vai falar 0, Mike ali mantém pista no 7. Vou manter no 7. Constante. 8, direita, participa BTA, acesso na frequência livre, boa tarde. Localizador Campasita, azul 6998. Azul 6998, completa final, torre 1895, bom pouso. 295, boa. Obrigado, decolagem, pistão no 7, vento 160 graus, 79. Salvador, azul 6998, estabilidade LS no 0. Azul 6998, ajuste no 013, que tem aproximação, guarda a utilização de pouso. Gente, deixa eu usar uma 3, 1,9 na época. Gente, frequência livre, chame para regresso. Passarei do 2231, deixa para 2.000 pés, ajuste chama 0 no 3. Está livre LS, reporta localizador. 2.000, ajuste padrão, chama estabilizado, coisa do Alok, 2231. Bank Mike decolou azul no 0, mantém o setor sul, aguardando para girar a base, cruzar o campo, forma o praia da azul aproximando para pouso na pista no 0, evite o eixo da 1 0, ok? Mantém a separação do eixo. Mantém fora do eixo, setor sul, lado Bank Mike. Azul 6998, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, 7 nós, forma o tráfego no setor sul. Papá 28 Alfa, em atenção no meu pé, não interfere com a aproximação. Autorizado pouso no 0, azul 699, gente. Pouso no 097, decolada azul no 1, controle no 20, decimal 8. 208, pouso no 097, uma boa tarde. November Yankee Mike, aciona 0122. Presente na Arbor RF, boa tarde. 1097, contato radar, suba para o 360 CW. 360, como que o tempo hoje é, pagou para 097. Pode só cruzar o campo, a retaguarda em breda azul e afetou a base para a direita? Retaguarda, base para a direita, em condições, na vez que mais. Tá, aguardo em praia das duas, utilizando, atento às três turbulências. Tá atento a essa guarda, passar o 90 demais. 5, número 2, para qual a questão está preparada, é o Mesa Mônica. 34. Azul 2789, desça para 3 mil pés, o ajuste é no 0 no 3. 3 mil no 0 no 3, 2789. Bom, na 097 poderia fora a posição releva. Autorizado. Direto de Geleia, favor, 097. Gente, voo local Salvador-Salvador autorizado, nível 045, via corredor forte restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Aciona no transponder 0126, controle opera 120.8. Azul 2789. Azul 6918 no solo, aos 1-3, direita 121.1. Direita 21-1, 6-9. Altera 2231, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, senhorita. 1895, confere. 1895, até já, obrigado. Zero permanece curva à esquerda para o corredor forte Juliette Yankee Kilo. Guarde para girar a base, 90 mais. Amateu setor norte, aguardando para girar a base, 90 mais. 223, ano passarei, senhor. Está 7 milhas da pista. Tem ela no visual. Até 2231, ajuste no 013, informa o tráfego, setor norte, papá 28 alfa, a 1.000 pés, não interfere com a aproximação. 2231. Até 2231, reporte baixar travado, aguardando instruções de pouso. Aguarda para sair e chama baixar travado, 2231. Confirmo para o B? 72. 72 copiado, livre táxi até o ponto de espera da pista no 0, via pátio 1 Índia, ponto de espera 12, 118, desceu no 5, ajuste padrão, bom voo, 63 no 4. E aqui, até o ponto de espera da 1 no 0, 63 no 4, ponto 18 no 5. Baixou e travou, 2831. Passarela 2231 no pouso autorizado, pistão no 0, vento 1950 graus de meia dúzia de nós. E pouso, 2831. Posso passar em Eduardo Bazaviano, ingresso Juliette, Porto 3, 2998. Então, 3835, aguarda o posicionamento. Pronto, cópia? Sim, senhor. Para confins autorizado, via pêndulo 1-0, por base, segue conforme rota, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva à direita, da EU Leda Motiva. Transponder 5153, controle 1-20.8. Ok, 360, pêndulo 10 por base, pêndulo 16 conforme rota para confins. Curva direita da EU Leda Motiva, 5153208-4 para o pushback. Correto, com cotejamento são 3835, estimado de 1 minuto para o push. Pushback, pushback e acionamento, remoto no 4. Aguarda 6355. Aguarda 6355. Thank you. Oxinéia 6314, mantém ponto de espera. Oxinéia 6314, a linha decola de imediato, quando autorizado? Afirmativo, 6314. Você consegue agilizar, manter posição, aguarda a autorização de decolagem? Afirmativo, 6314. A linha mantém a pista no zero, Oxinéia 6314, agilizando, preparando sua decolagem. Mantém, 6314. Azul 2789. 5.4 autorizado, chama táxi. Autorizado, 3035. Obrigado. Oxinéia 6314, exato decolagem, chama 0, vento 1,960 graus, 7 nós. Exato decolagem, dando 0, Oxinéia 6314. Passarei 2231 no táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Alfa da Juliette, 3231. Azul 2789 na escuta da torre. Azul 2789, sinal do embaixo da batalha. Azul 2789, ajuste no 093, curtindo a aproximação, guardando pista livre. Guarda pista livre, 2789. Azul 2789, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-50 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, azul 2789. November Yankee Mike, prossegue na final da 1-7, reporte na curta, final para o toque de metida. Final 1-7, reporta na curta, para o decline. Informação Oscar, voo no 620, prepara Puka, Jamo, Caju, aguardando cópia. Para ingresso, Juliette, 2239. Controle, Salvador, Sinai 6314. Sinai 6314, contato radar, suba para 340, saída Momo. 340, saída Momo, Sinai 6314. Juliette, Bonnie e Linda, presente. Mantenha a saída, 6314. Mantendo, 6314. Torre 1-8-1895, ajuste padrão. Sim, direita, Índia, 2-9-5, espera até 3-2-3. Índia 4206, senhora identificação, está presente, voo direto e TAP, destino para o 050. Está autorizado a toque arremetida, pista 97, vento 1,50 graus, 7 nós, altímetro 0 no 3. Autorizado toque arremetida, 97, 9 decline. Ponto de espera, torre 1,18, destino 5, ajuste padrão. Máximo, por espera, 10, 18, 9, 5, 14. Passarei 2, 2, 3, 1 após passagem do Airbus da Avianca, autorizado ingresso Juliette para remota 1 ou 2. Airbus Avianca, remota 12. Solo, azul 2, 7, 8, 9, boa tarde, Alfa Kilo, faz 3, atenção finalizador. Número 0, 6020, estimado 2 minutos para o push, está pronto, Sofia? Autorizado Recife, via rota do plano, nível 370. Decolagem da pista no zero, curva à esquerda após Puca Jamo Caju. Transponder 5164, controle 120, decimal 8. Para Guarulhos, autorizado via pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem na pista 10, curva esquerda, corrige curva direita, da El Leda Motiva. Aciona no transponder 5175, controle opera 120, decimal 8. Guarulhos 360, aprovado via pêndulo 10, Taubaté. Da El Leda Motiva, curva direita, pós, 175208, gol no 9. Correto, gol no 169, chama pronto, portão 7. Agora é. Onde é a chegada? Atrás de Salvador, azul, passo também. Afirmativo, porém na mantendo a proa de tapa. Mantendo a proa de tapa, a gente tem Serra 90, não padrão para cruzamento da 1028, 9 Bankline. Autorizado, 9 Bankline, aporte para girar base. Aporte para girar base, 9 Bankline. San 3835, ali em decola, pistando a 0, vento 160 graus, 8 nós. Ali em decola, 3835. Pela 6210, adiciona identificação, autorizada a chegada Mari, desse mantém o 060. 060 na Mari. No 620, portão 2, autorizado, chama táxi. Autorizado, bom, no 620. Não, no 620. Passa nacional, 920. Pista permitida, pistão 97, vento 160 graus com 08 nós, 9 MEC mais. Nível 8, 9 MEC mais. 355 ali mantém, cabeceiro no 0. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajustando a 0-3. Para 2000, 1-0, 1-5, azul 4206. 1-0, 1-3. Oi, Gendo, 1-0, 1-3. T5, decola de 27, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Boa, 3-5. Canal 6314, Recife, 2685, Alterno 2545. 2845, 2545, Recife, Alterno 2545. Solitão 3835, boa, passa 1700, terceiro Dael. Então 3835, contato radar, para 360, saída Dael. 360, possível para o Timótima. Autorizado Dael. Dael, cara. Mike, Socorro Meteor 28, curva na direita. Curva direita, tá ali no cruzamento da final, dono zero, recorte para girar base no 7. Direita, ali no cruzamento, recorte para girar base, na lua do Mike. Cat, Yankee Kilo, prossiga. Foi, 98 Mike, reporta posto final. Direita. 1895 para o táxi de Juliette Anquilo. Reporta localizador. Motorando, só no local, 1420 para a Penha. No 620, táxi à direita. Ponto de espera da 1025, a torre. Direita 1025, bom número já. Correção para o cruzamento, pistão 17, vai decolar da 10, confirmando. Táxi, porta na Papá, para o cruzamento da 17, Juliette Anquilo. 6355, livre decolagem da 10, vento 160 graus com 09 nós. Livre decolagem, Sané 6. Estou para girar a base na 17, 9 mais. Repouso 9 mais, pistão no 7, vento 160 graus com 09 nós. Repouso no 7, 9 mais. Toma do Urugol no 60. 20, boa tarde, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém, gol no 60. Decola os 30, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, Oceané 6355. Oceané 6355, contato radar, sua para o 360, saída da El. 360, saída da El, 6355. Confirme. 6355, cruzou 2000, possibilidade de voar direto da El. Autorizado, né? Da El. Patrulha azul, 4206, no loco. 4206, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895. Número 2 já. Black Mike, solo 31, autorizado backtrack, posso liberar no 97 de novembro, Black Mike. Não, no 7, Juliette Yankee Kilo, via Quebec após Mike Lima. Na Lima, mantém a posição, chamando o solo 1211 para prosseguir. Bom, controle do Sam 3235, está cruzando o vertical com tráfego à direita, pode voar a moto, ela já fez. Mantém o perfil 3835. Ok, mantém. Uno. São Salvador Azul 4206, meia boa. Para o 0620. De livre frequência 9 MacMike 20, decola os 33, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, voo 1 na 620. Tô Toro 620, contato radar, sua para 370, saída Pulca. Pulca 270, 1620. Turno 60 graus com 08 nós. Autorizado para o Azul 4206. Gente, mantendo a... Voo 869, foi Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste no 013, nessa proa, intercepto o localizador. Na proa de Duna, para autorizar o IDF, foi estabilizado 9869 para 2.000, totalmente visual. Olimpo 08, com velocidade na descida. Olympus 08, controle Salvador. Confirme velocidade na descida. Vocês têm condições de incrementar? Dois, quatro, zero, tem condições? É a máxima? Então, 220 mais. Pau e Índia, no ponto de espera da 10, torre novamente 1895. Firme? Já 2-0, mantém o 060. O Xerê 62, 1-0, desça para 3.000, ajuste 1013. Vermelho com meu e? 13, ajuste padrão. Padrão 1013. Então 3835, Recife 13325, alterna 3395. Autorizado, Galeão, 360 nível, via UP November 857 até Moço. A decolagem é da 1-0, saída da El, Leda. Após Leda, direto Irume. O controle, 120.8, transponder, 5177. Galeão autorizado, via 360, pela UP November 857, Moço. Ficou no 90, daí eu lida, depois vou direto em 1208, controle, e acionando 147, portanto 3145. Tá, 3145, para correto, cotejamento, chama para o puxa acionamento. Acionando puxa, acionamento tá no 01. Sete, oh. Salvador, Azul 4206. Azul 4206. Boa tarde, Calil Taxi, via Alfa, Juliette, o portão é o 10. Boa. Alfa Juliette, portão 10, azul 4206, meia tela na sua escuta. Bom trabalho. Juliette, essa é a pintura do Senna? Parabéns. Parabéns, bela pintura aí. Prato. Opa, solo, solta de um paradaria do vermelho, proibindo, né, que ele se discutiu de frente para a barreira. Zero, baixa travada. Zero, barreira. O nível 160, conforme, via Uísque 42 até Lapa, após Lapa direto Barreiras. A decolagem é da 10, saída Momo, transição VATAP, o controle 120.8, o transponder 5167, passarei 2231. Muito obrigado, autorizado, repetitivo, Barreira, 160, correto, risco 42. Lapa, daí direto. Decolagem da pista 1-0, bom com a tarde a nossa decolagem, 120.8 é a hoje. Após a decolagem, controle, 5-1-6 a pressão. Muito obrigado, chamaremos confronto do Chibeta Canamoto. 2-2-3-1. Ok, passarei 2-2-3-1, está correto, cotejamento, solo está frente. Com 1-6-0 de grau. Teste para redução. Oxana é 6355? Prossiga, 6355. Sala Recife, 1-3-3-2-5, alterno 3395. 1-3-3-2-5, confirma a secundária? 1-3-3-9-5. 1-3-3-2-5, ou então 1-3-3-9-5. Transição Mótiva. Controle 1-2-0, decimal 8. A torre 1-1-8, decimal 9-5. E o transponder é o 5-1-6-0. Serra, prossiga. Acione 0275, o Zulu Juliette Serra, na Praça de Paris, reporta para descida. Tempo 08, desça para 3 mil pés na proa de Duna, mantendo 240 mais. Agora vai começar a redução. É o 08, a proa de Duna, para o 3. O Olimpo 08 não tem condições de manter 240 mais até mais próximo? Até para o 3 de Duna. Bem, apenas para informação do Olimpo, tem um tráfego atrás do senhor, que também é Olympus, o Olympus 01, está com a velocidade bastante superior a do Olympus 08. Tendo um P3 também, vindo para Salvador, se o senhor não tiver condições de incrementar para separação de tráfego, o senhor vai ser o segundo e a gente passa o Olympus 01 como o número 1. Não teria necessidade, comandante. É apenas só para que eu veja a frequência melhor para o pouso. Se o senhor não tiver condições de realmente incrementar, aí o Olympus 01 ultrapassaria o senhor pela esquerda. O Olympus 08, controle? Comandante, 6210, perdeu contato com o controle. Bom, 2-1-0, na aproximação, agora na pista livre. O altímetro padrão, 1.3. É. 2-9, sou Luz 4-1, direito, 2-1-1, boa tarde. 2-1-1, obrigado. Gol 1-8-69, livre, boa tarde. Boa tarde, gol 1-8-69, tá livre o táxi? Via Alfa e Juliette, o portão é o 06. Alfa Juliette 06, gol 1-8-6-9. Zulu Juliette Serra, confirme o equipamento por equipamento. Olimpo 08, velocidade agora. Controle gol 1-6-2-0. Gol 1-6-2-0. Chama Recife 2685, alterno 2545. 2-6-5 e 1-2-5-4-5. Controle o quartel de Guilherme Sierra, estado ideal para deixar ali. Então, Juliette Serra, desça para 500 pés, ajuste no 0 no 3. P3, 7 pés, Juliette. Olimpo 01. Olimpo 01. Under vectoring, turn right, head 180. Pegando 0. 0, Solos 43, à direita na Fox Solo 21, decimal 1, boa tarde. Decimal 1, boa tarde. Oxanã 62, 1-0, está autorizado o táxi, Alfa, e chame na Juliette para ingressar no pátio. Alfa, chama na Juliette. Mais próximo de Duna, que o Olimpo 08 estiver conseguindo de manter. 1-0, já em coordenação controle, está autorizado a 1-0. Permanece a mesma subida da Euleda Motiva, com curva à direita após a decolagem. 6-0, off e Salvador Vior. Beleza, que vem com o curso com Salvador Vior. Olimpo 08, desça para 2 mil pés, ajuste na 0 no 3. Olimpo 01, distance 4,000 feet, Kilometer 1013. Descent Olimpo 01, intercept localized course and left heading 060. Left, 060. Controle atrás de direto do celular, que é o que está em transmédio para o para ingresso no circuito, torre 1895, da Pouso. 1895, graças. Controle Salvador, Papatango, Juliette Aquino. O corredor forte suba para, inicialmente para 1.000 pés. 10.000 pés, corredor forte. Sinal da 7, pé direto. Reporte para o cruzamento, pistão no 7. Connection 013, report established on the localized port. O Olimpo 08 na Proa de Duna? Na Proa de Duna, o Olimpo 08 iniciou a redução da velocidade. Gente, vou na Proa de Duna, o Olimpo 08, descendo para 2.000 pés, reporte LS. Já está 2.000 na Proa de Duna, preparado LS, Olimpo 08. O Olimpo 08 está uma milha à esquerda do curso do localizador. Aqui é mais cedo, né? 2.1.1 para prosseguir. A decolagem é da 1.7, saída Momo, transição Nenim. O controle 120 decimal 8 e a torre 1895, o transponder 5407. Correto, Serra Novembro Vitor. O senhor está em qual hangar? Gente, chame a torre 1895 para acionamento, táxi e decolagem. Boa viagem. Oxanã 6210, após a saída da aeronave da TAM, prossiga para o Gate 4, via Juliette. Pega o Gate 4 após a saída da TAM, 6210. Imperador Olimpo 08. Olimpo 08, completo final, torre 1895. Completo final, torre 1895, Olimpo 08. Controle, Juliette, Anquilo. Juliette, Anquilo, prossiga. É, para livre da restrição, Felipe, autoriza da presente fazer a proa e subir para 100? 105, correção. O plano é 4.500 pés. Vou solicitar agora a livre ascensão 1.05. Afirmativo, só check de equipamento. 295, a torre. A direita, você vai dar 1.0, 295, a torre. Está 3.4. Olimpo 01, Cedric Paulo Kaiser. Olimpo 01, complete final. 0-1895, a torre. 0-10, está autorizado o táxi. 3-1-1-1-1-1. Fala. Sim, desça para 1.500. Olimpo 01, reporte ILS. Os 08 contra embaixado e travado. Olimpo 08, foi autorizado, pistão no zero. Vento 1 no 60 graus com 08 nós. Bom, confirme o livre pouso para o Olimpo 08. Funcionamento do táxi para com 08 para CD com 508. Um táxi na Fafá para ingresso no 7, Serra Nova Mevita. Obrigado, eu estou na do táxi, eu estou na Fafá, Serra Nova Mevita. Zero Solo 50, Hotel Gilete Serra, livre frequência, boa tarde. Dois Salvador, Hotel 3145, ponto de espera pronto. Vale, tá 3145, mantenha o ponto de espera. Pode ir, ponto de espera. Quem parou, Olimpo 08, está liberado o pouso. Olimpo 08, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus com 08 nós. Livre pouso, pista 10, Olimpo 08. É, aproximadamente 20 milhas depois de fonte e atingir 105 para cheque de equipamento, ok? Entendi, então o senhor entrará na área de Aracaju? Provavelmente, senhorita. Olimpo 01. Complete final call tower 118-95. Complete final call tower 118-95, Olimpo 01. Tower Salvador, diz Olimpo 01. E para o Tony? Diz Olimpo 01, Cabras Online. Passando Olimpo 01, report passing over Altamarca. We're going to get down at lock at 031013. We're going over Alfaco, Olimpo 01. 3145, tem condições de alinhar e manter depois do P3 na curtíssima 10, agilizando manobras? Ativo, tem condições. Ali mantém, cabeceiro 10, TAM 3145. Ali mantém 10, TAM 3145. Solo 52, a direita prossegue, chamando Solo 211. Livrando a direita, Solo 211, Olimpo 08. Imagina, pode manter minha escuta, Olimpo 08, prossiga via Alfa e vai manter a posição na Taxiway Delta, aguardando autorização para o cruzamento. Mantenha a sua escuta, Alfa e Delta, só para cruzamento, Olimpo 08. 3145, livre decolagem, pistão no zero, vento 160 graus com 08 nós. Isso é decolagem da 90, tá 3145. Oi, boa tarde, voo Nuno 69, ponto 0. Boa, voo Nuno 69, mantenha a posição. Olímpico 01, over Alfaça. Continua approach, stand by, runway vacated. Olímpico 01. Very fast, runway vacated, Olímpico 01. Juliette, aqui pelo controle. Juliette, aqui quilo, suba inicialmente para o 085. Temos um tráfego procedente de Aracaju, mantendo o nível 100, seria conflito para a nave de chão. 0085, repassar a tigela. Que nós? Clear to land, runway 10, limpa 0. 3145, decolou 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, está 3145. Então, 3145, contato radar, suba para o 360, saída da EL. 360 da EL, já 3145. No 620. Gente, tem contato radar com a aeronave do senhor. 5 apoio, boa viagem. Botar 295, só corrigir nosso POB para 57, por favor. 57, ciente, boa viagem. Obrigado. And clear, bunch arrival, distance 4,000 feet, connection 0 on 4. Down 4,000 feet, bunch arrival, connection 1,4, Golf, Kilo Oscar, agora recebo modo Alpha, porém negativo modo Charlie. Está agora 72 milhas de Salvador, na radial 056, confere? Gente, ainda na guarda do modo Charlie, vou na proa de Bonf para interceptar a chegada Bonf, retorna para a descida. Gente, mantenha uma centena, retorna para a descida na proa do VR. Lulu, Juliette Serra, visual com o Notete? Afirmo, senhor Richard, totalmente visual. Para ingresso no circuito Torre 1895, com pouso. 1895, boa tarde, Serra. 40, decolar da pista 10 na Dael Mótica. Cópia do 10, o base, cópia do 6, Brava 3 Rota do plano. 120, decimal 8, controle. 5416, o transpondo. O azul 6919. Correto, azul 6919. Chame post. Chame para o post de acionamento. Chamará. Condições de manter a velocidade, Zulu GSR? Acesa. Porta curta final. Nova Fox, mantém a posição. São 3145, vou direto Leda. Leda, são 3145. Serra Livre Pouso, pistão no 7, o vento no 40 graus com 08 nós. Serra Livre Pouso, os homens da Serra, 17. Vou no 169, decolo 58, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom. Controle gol no 169, boa tarde. Se possível, autorização da etapa. Gol no 169, contato radar, suba para o 360, após 2000, autorizado por hoje, Dael. Dael, após 2000, então, gol no 169. Via hotel until military apron, and deliver this frequency. Então 3145, Recife 13325, alterno 3395, então 3145. 13325, alterno 3395, então 3145. Contrário, eu sou a 3195, 118.95. 118.95, obrigado, sou a 3195. Salvador, boa tarde, eu sou a 3190. 3190, reforço passado travado, altímetro no 0, no 4. Passe travado, está... Uma milha parou, já serra. Então, 3190 tem pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus com 08 nós. Pesado pouso, no 3190, obrigado. Pouso é Serra Solo 00, confirmando 45. Papá, de passagem ao tráfego na pista na Papá, após um mês vai prosseguir via Papá até o 45. Zulu de Serra. Cuidado de ingresso, pista 17. O CA9 Vitor, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem. Sete, cuidado, cabeceira 1 Golfo de Lócia, no ponto ideal. Gente, inicialmente montei uma centena, temos um tráfego a 8.500 pés. Seria conflito para a nova opção. Aguarde para a descida. Aguardando. Está recebendo o voto final agora? Agora sim, 9.900 pés. Direto em Anquilo. Direto em Anquilo, apenas para informação, motivo da restrição 85. Temos um tráfego agora na sua posição de 11 horas, 13 milhas, deslocamento sudoeste. Mantendo, é um eco 110, está mantendo uma centena. Afirmativo, traça na posição de 11 horas, 13 milhas. Afirmativo, mantenho 085, o Juliette em Anquilo, apenas aguardando o cruzamento com o tráfego. Certo. Golf, que loja, controle. Escuta. Tráfego na sua posição de 11 horas, 1 milhas, deslocamento nordeste. É um Charlie 402, mantendo 085. Acesso. Um abraço, bora hoje. Para ligar o número 9, por gentileza, você poderia coordenar com o centro por lá de Mótima? Mantenha a saída, Mótima não será possível.